olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Tapadinha, quer peru, ele é oficial. Não passa na minha frente que eu viro canibal. Não passa na minha frente que eu viro canibal. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Tapadinha, quer peru, ele é oficial. Não passa na minha frente que eu viro canibal. Não passa na minha frente que eu viro canibal. Uhum.